ZYD872, canal 249, operador 97.7, classe especial, Sertãozinho, São Paulo. Mais uma emissora integrada ao mega sistema de comunicação. A primeira sertaneja 24 horas, quinta-feira, 2 de novembro. Temperatura subindo em 23 graus. Conquista também está sendo transmitida em ZYK642. Rádio Renascença Limitada, AM 750 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Mais uma emissora integrada ao mega sistema de comunicação. Bom dia para você, começando a hora então com Guilherme Santiago. Eu não te amei à toa. Não, não. Conquista o som do Brasil. Na Conquista. Conquista. Toca aquela que você gosta. A gente faz amor e eu me sinto mal. A Conquista também aposta nas novidades. Que eu não sei que seja de verdade, já que todo dia você é uma pessoa. E toca aquela que toca o seu coração. E assim quando eu te deixo, que mude o destino. E como entendemos de sertanejo, Conquista. A Conquista toca modão. Deixa essa vontade dividida. Conquista. Conquista. A primeira rádio 100% sertaneja. 24 horas do Brasil. Conquista. Todo dia, toda hora. Em casa, no carro, no trabalho. A Conquista é a rádio que está sempre com você, aonde você estiver. A sua Conquista. Conquista. Conquista. Toca o som do Brasil. Olá, coração. Olá, meus amores. Viva, viva, que delícia. Tudo bem? Tudo certo? Tudo Conquista? Bora. Quero muito te fazer feliz porque eu gosto demais.